é doido, só pensa em atrapalhar. Bota a gente em confusão, ele quer trapacear. Esse bicho é doido, só pensa em atrapalhar. Bota a gente em confusão, ele quer trapacear. Gente que nem sente, só sabe fofocar. Mas eu já tô ligado. Joga limpo, ele jamais se cansa. Numa distração, se bobear, a gente dança.